18º volume da obra. Na fase consciente, tudo é positivo, porque é racional. Então, agora, tudo é belo, tudo é brilhante, porque tudo é consciente, é positivo. Agora, na fase de animal, a fase inconsciente, tudo era negativo, por ser a fase dos sonhos, das aparências e das ilusões. Então, daí, tudo era negativo na fase de animal racional. Agora, na fase racional, tudo é diferente. É a fase consciente, a fase positiva, porque todos são orientados racionalmente e, por serem orientados racionalmente, tudo dá certo na vida de todos. E tudo dando certo, acabam-se as dúvidas, acaba-se o sofrimento. Acaba-se o sofrimento da vida e o sofrimento do corpo, por todos serem orientados racionalmente. E daí, tudo dando certo na vida de todos, e todos progredindo racionalmente nesses restos de anos que todos têm para viver. Está aí a fase racional, a fase do mundo racional. O mundo racional em contato com todos. Muitos sabiam que existia outro mundo, que é o mundo racional, mas não sabiam como entrar em entendimento racional. Não sabiam como entrar em contato com o mundo racional. Sabiam que existia outro mundo habitado, que é o mundo racional, mas não sabiam como entrar em contato. Então, ficavam sem saber como se ligar a esse outro mundo, que é o mundo racional. Então diziam: existe outro mundo com habitantes, mas não sabemos como podemos entrar em contato com esses habitantes. E hoje, tão naturalmente em suas mãos, o que você há muito procurava: o mundo racional. Hoje, você encontrou o mundo que procurava há muito e que sabia que existia. Está aí agora, todos em contato, tão naturalmente. Então, agora é ler e reler para se desenvolver racionalmente e nascer em si mesmo a vidência racional. E daí, vendo tudo quanto é de racional, vendo seus irmãos, que são os habitantes, conferenciando com eles, conversando com eles, sendo orientados por eles e vendo tudo quanto é de racional. Então, hoje chegou ao conhecimento de todos a maior felicidade de todos universalmente. E assim, vejam que tudo tem o seu dia, tem o seu tempo e a sua época. Nada vem fora da época, fora do tempo e fora do dia. Assim, sempre regeu a natureza. Chegou a época, chegou o dia e chegou a hora de todos conhecerem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e voltar para o seu verdadeiro mundo por serem de origem racional. E daí, todos de volta para o seu mundo de origem, o mundo racional. Então, chegou a maior felicidade da Terra, acabando-se assim as guerras, as brigas e as lutas. Porque todos, na vida material, na fase de animal racional, eram guerreiros vencidos por guerrearem pelo nada, lutar pelo nada. Que é que adianta? Nada. Por tudo acabar em nada. Portanto, eram guerreiros vencidos, porque quem luta pelo nada não está adiantando nada, porque tudo acaba em nada. Quem luta pelo nada não está adiantando nada, por tudo acabar em nada. Qual é o valor do nada? Nada. Mas, na categoria de animal, o animal é um ser inconsciente. Julgava que o nada tudo fosse. Então, sofria as consequências de julgar a mentira como se fosse verdade. Daí então a multiplicação do sofrimento e dos horrores da vida, por viver na categoria de animal. O animal, por ser inconsciente, vivia iludido com o nada, julgando o nada tudo ser, quando o nada, nada é. Sonhando com o nada, como se o nada tudo fosse. E assim, vivendo de aparências e sofrendo a vida inteira as consequências da inconsciência. A inconsciência é o fator principal da origem dos males e das más consequências. É o fator principal da multiplicação do mal, da multiplicação dos males e de todas as ruínas. A inconsciência é a causa do desequilíbrio de tudo e de todos. Por isso, tinham que viver como viviam, à procura do bem e sempre sofrendo, e o mal sempre se multiplicando. Então, a causa das ruínas de todos na categoria de animais sempre foi a inconsciência, porque o inconsciente não sabia o porquê que era um inconsciente. O inconsciente não sabia a causa de ser inconsciente. Então, por não conhecer a causa de ser inconsciente, julgava que a vida fosse essa mesma, de multiplicação das ruínas, de todos e de si mesmo. Então, o inconsciente sempre foi o multiplicador e o fabricante de ruínas. Assim como a inconsciência é a fábrica de todas as ruínas, de todo o desequilíbrio universal. A inconsciência se tornou um parasita tão monstruoso que fizeram da inconsciência a consciência aparente. Ora, a consciência aparente é a consciência negativa, é a consciência ilusória, é a consciência provisória. A consciência aparente é a consciência de mentira, e por ser a consciência de mentira é que tudo se acaba. Faz isso com consciência, por isso ou por aquilo. Daqui a um pouco, isso se acabou porque é uma falsa consciência. E a falsa consciência, por si mesmo, se destrói, por ser falsa. Então, viviam assim neste labirinto infernal, à procura do bem e multiplicando o mal, procurando tudo acertar e sempre todos por acertar. Sempre tudo por acertar. Daí, a vida se multiplicando em ruínas de uma maneira tal de chegarem a um ponto de dizer: ninguém pode mais endireitar a vida de todos no mundo. Porque quanto mais procuram endireitar, tudo se multiplica ao contrário. Tudo se multiplica de mal. As ruínas se multiplicando sempre. Então, todos procurando o bem e sempre por encontrar. Todos procurando acertar e sempre por acertar. E assim, com essa vida provisória, sem saber por quê. Tudo também é provisório. A multiplicação das ruínas, por serem inconscientes, era cada vez maior. O animal, por ser animal, e não saber por que é um animal, tinha que viver mal, por nunca saber o porquê de seu ser ser assim. E por não saber, é que o animal estava na categoria de inconsciente, um ser inconsciente. O ser que forma a vida inconsciente. É uma vida de dúvidas, de experiências, sempre duvidando de tudo, experimentando tudo, por viver inconsciente, por não conhecer o certo. Isso na categoria de animal. E hoje, sabendo por que a fase de animal racional era a fase inconsciente. Hoje, conhecendo a causa e a razão que não conheciam, do porquê dessa vida de estrangulamento, dessa vida inconsciente. O inconsciente queria encontrar o bem no mal. Nunca poderiam encontrar o bem no mal, pois se a matéria é de origem do mal, como poderiam encontrar o bem no mal? De forma alguma. E por isso, todos estavam na categoria de sofredores e mortais. E assim, vivendo nessa contradição que fazia com que aumentasse a perturbação e o sofrimento de todos, a ponto de muitos até enlouquecerem devido à vida ser completa de ruínas, como um bem, mas um bem aparente. E assim vivendo, se tornou o animal racional uma fera humana, uma fera indomável, a pior fera de todas as feras, por ser um animal racional. E daí a ferocidade, porque basta ser fera para ser falso, basta ser fera para ser traidor, basta ser fera para ser genioso, basta ser fera para ser feroz, basta ser fera para não saber o que faz, e não sabendo, como nunca souberam o porquê da origem e da causa de serem feras humanas. Então, o ser humano de tão feroz ficou com um progresso de ferocidade, por ser um progresso de destruição sobre todos os pontos de vista. O ser humano não se doma nem se domestica por ser fera, e sim acostuma-se com as coisas, acostuma-se com os hábitos, porque a ferocidade, o gênio, a cólera, a raiva, o ódio sempre existiram, e daí as vinganças. Por ser assim a vida, sempre se multiplicando os males e as ruínas. Tudo isso na fase de animal racional, por ser uma fase inconsciente. E por ser inconsciente, é negativa, de livres pensadores variantes. E por serem variantes, eram desregulados. E por serem desregulados, eram insaciáveis. E por serem insaciáveis, eram insatisfeitos, sempre insatisfeitos. Satisfeitos, às vezes, de uma maneira, e de outra maneira, insatisfeitos. Sempre insatisfeitos por serem variantes, por serem desregulados. Filhos dessa natureza desregulada que nunca regulou, por ser uma deformação racional. Portanto, tinham que ser assim, em obediência às regras naturais das coisas. E assim, o mundo se tornou uma fábrica de loucos, por serem uns seres variantes e desregulados, insaciáveis, ambiciosos, ciumentos, invejosos, geniosos, nervosos, embrutecidos, estúpidos, fingidos, falsos, ciumentos. Enfim, uma infinidade de defeitos. E daí, não sabiam o porquê dessa desregulagem toda e o porquê desses defeitos todos. Defeitos esses proporcionados pela própria natureza, pois a matéria é de origem do mal. Tinham que ser assim mesmo, por serem de matéria. A matéria é um ser do mal e, por isso, por si mesmo se destrói. Esquecendo das bases naturais das coisas, julgavam ser sempre aquilo que nunca foram, julgando sempre ser aquilo que não eram, vivendo de aparências, traindo a si mesmos e traindo aos demais, se iludindo e aos demais. E assim, a vida chegando ao auge do desespero, todos sofrendo cada vez mais. Tudo isso pelo fator natural de serem de origem do mal e quererem encontrar o bem no mal. Por serem inconscientes, nunca encontraram nem poderiam encontrar. E assim, o mal se multiplicando sempre. Por serem inconscientes, fizeram do nada tudo ser, como coisa que o nada tudo fosse, e daí os fracassos em cima de fracassos, por o nada nada ser. Por isso, o nada acaba em quê? Em nada. E por não estar adiantando nada, multiplicando-se sempre o sofrimento. E assim, a vida se formou nesse pesadelo inexplicável, porque não conheciam a causa de assim serem, não conheciam a origem de assim serem. Eram assim, estavam assim, viviam assim e não sabiam por que eram assim, porque não conheciam a causa, não conheciam a origem. E hoje, todos os esclarecimentos e o porquê de tudo isso, por saberem e conhecerem, com base e com lógica, de onde vieram e para onde vão. Daí, conhecendo a causa dessa situação angustiosa, em que todos se encontravam vivendo e agonizando na categoria de sofredores. Adotando o sofrimento como uma coisa natural, iam se conformando com ele. Adotando a morte como uma coisa natural, iam se conformando com ela. E vivendo assim, de contradição em contradição sempre. Por serem seres inconscientes, faziam uma infinidade de julgamentos, todos inconscientes, chegando ao ponto de duvidarem de tudo, de desconfiarem de tudo, e daí agonizando cada vez mais. Tudo isso por não conhecerem a causa verdadeira. Hoje, todos esclarecidos do porquê estavam assim vivendo, dolorosamente, asquerosamente, tenebrosamente, vergonhosamente e dizendo muitas vezes: ninguém compreende este mundo, ninguém compreende esta vida, ninguém compreende este mundo, ninguém entende esta vida. Por chegarem ao ponto de desilusão de tudo, por ficarem completamente desiludidos de tudo, dizem: eu estou descrente de tudo. Eu não admito mais coisa alguma. Tudo é bom e nada presta, porque tudo é aparência, tudo é hipocrisia e nada mais. O fingimento, a falsidade, a traição, a ganância, o ciúme, a inveja, todos esses temperos são de fator natural, porque a matéria é de origem do mal, e sendo de origem do mal, tinha que multiplicar o mal, tinha que complicar os males, e sendo de origem do mal, tinha que multiplicar o mal, tinha que multiplicar os males de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, de todos os tamanhos. E daí, tudo em ruínas, por tudo ser aparência só. Tudo em ruínas, porque o mal, por si mesmo, se destrói. Hoje, o fim de tudo. Tudo que é aparente, acabando em nada, porque o tudo aparente é o falso tudo. Então, tudo sendo falso, criação falsa, progresso falso, e por ser falso, por si mesmo, se destrói. E assim, vejam que tudo isso é da própria constituição da vida material. E tudo que é de matéria é de origem do mal. O mal por si mesmo se destrói, e daí o sofrimento tira por si mesmo. Ontem eras criancinha. Eras uma coisa. Depois eras menino. Eras outra coisa. Depois eras rapazinho. Eras outra coisa. E assim, sucessivamente, até chegares a adulto. Eras uma coisa. Até chegares a velho, outra coisa. Tudo muito diferente. Agora, tudo é racional. Na fase de animal racional, a luz do animal era a luz do fogo, a luz do elétrico e magnético. E na fase racional, a luz do aparelho racional é a luz racional. A luz do aparelho racional é a luz racional. A luz do fogo, do elétrico e magnético, é a luz do animal irracional. Trata-se, então, da luz animal. Mas o animal racional, por não conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, estava ligado à luz do animal irracional. Então, essa luz, sendo a luz do animal, fazia com que o animal racional fosse feroz, pior do que as demais feras. Então, a luz do elétrico e magnético é a luz da parte animal, ao qual o animal racional estava ligado, sendo essa a parte animal do corpo, do animal racional. Agora, na fase racional, sendo desligada a parte animal do corpo, que é a luz do fluido elétrico e magnético, fica o aparelho racional ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, cessando os males da vida e os males do corpo, porque a causa dos males da vida e dos males do corpo era estarem ligados ao fluido do irracional, o fluido elétrico e magnético. E agora, na fase racional, vão viver sorridentes para sempre, porque já se desligaram do fluido do irracional, que é o causador dos males do corpo e dos males da vida. Para isso, é preciso que leiam e releiam sempre, para irem se lapidando racionalmente. E depois de lapidados, nascerem todos a luz racional. Mas, para chegarem a esse ponto, é preciso persistência na leitura, sem perda de tempo. Então aí, vindo ou surgindo a solução de tudo e a solução de todos. Daí, as multiplicações das festas por todos os cantos, por todos os lados, por terem certeza, com base e com lógica, de que essa é a última vez que estão vivendo com esse corpo de matéria. Então, festas e mais festas, porque não vão nascer mais nesse mundo de matéria. Festas e mais festas pela despedida da vida da matéria. Festas e mais festas por estarem ligados ao mundo racional. Festas e mais festas por conhecerem o mundo racional. Festas e mais festas por conhecerem o mundo racional. Festas e mais festas por estarem vivendo como nunca viveram. E assim, sucessivamente, por tudo dar certo na vida de todos, e pelo equilíbrio universal, conseguindo pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Há muito que muitos tinham uma vaga ideia de que iam passar por uma transformação universal, que significaria o fim da existência do ser humano. Esses que tinham essa vaga ideia porque não sabiam explicar o porquê, sabiam mais ou menos desse acontecimento universal, mas não sabiam como se daria, por que se daria e de que forma seria. E assim, hoje, a confirmação desses anúncios, que há muito, muitos receberam pelos estudos astrológicos, a mensagem que aí está, de uma transformação universal, e que, com essa transformação, dar-se-ia o fim da existência do ser humano, no mundo de matéria. E hoje, se confirmando o anúncio dessas mensagens astrológicas, de que foram surpreendidos, sabendo também que esse acontecimento seria na América do Sul. E assim, esses anúncios foram feitos e hoje, ou já desde há muito, se confirmando para a satisfação de todos que sabiam da existência deste conhecimento universal, e que, para melhor informação, ainda anunciaram que seria um conhecimento racional, e acertaram, porque tinham que acertar, anunciando o acontecimento na América do Sul. E hoje, tudo consumado, todos cientes e satisfeitos pelo acontecimento surgir no Brasil, num país imenso, glorioso e benfeitor da América do Sul. Hoje, estas glórias são para o universo, emanadas da terra imunizada, que é o Brasil. E assim, vejam como tudo tem a sua época, tem o seu dia e sua hora. É chegada a hora de todos voltarem para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, agora, são as festas honrosas, de honra e glória universal. As festas em homenagem ao conhecimento racional, ao tesouro racional, por nascer no Brasil a imunização racional. E agora, com este cunho de louvor racional, o esplendor brilhando racionalmente, para a volta de todos à sua verdadeira origem. A origem do aparelho racional é o mundo racional. E assim, hoje, todos dentro do seu mundo verdadeiro, o mundo racional. E todos brilhando racionalmente por estar na Terra a fase racional. A fase que veio substituir a fase do animal racional. Então aí, festejos por todos os cantos, por todos os lados, pelo término do encanto. Terminou o encanto. Terminaram os mistérios. Terminaram os enigmas. Não há mais mistérios. Não há mais enigmas. Toda a situação universal divulgada e definida. A situação agora é o mundo racional. A descoberta do mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. Então, o nosso mundo está descoberto. Estamos todos agora na fase racional, entrando em contato com o nosso verdadeiro mundo. Ainda mais dizendo, é por isso que sofríamos tanto por estarmos fora do nosso verdadeiro lugar. É por isso que cada vez o sofrimento se multiplicava, porque estávamos fora do nosso verdadeiro lugar. É por isso que ninguém tinha paz, ninguém tinha sossego, porque estávamos fora do nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. E assim, vamos festejar a nossa mudança, vamos festejar a glorificação do aparelho racional, vamos festejar a grandiosa data racional, vamos festejar a nossa despedida da matéria. Festejos e mais festejos. O delírio será incalculável, a emoção tomará conta de todos, a vibração será deslumbrante, e todos no mundo aclamar por uma só voz. Está descoberto o mundo racional. A vida verdadeira, que é o corpo fluídico, já seguiu para o mundo racional. A vida verdadeira continua no mundo racional. A nossa vida continua no nosso verdadeiro mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. Da origem do aparelho racional. E assim, vejam que espetáculo universal, que grandiosidade racional, o delírio, a emoção, a satisfação de todos saberem e conhecerem com base e com lógica que não vão mais nascer na vida de matéria, porque a causa dessa vida aparente, que é o corpo fluídico, já está no mundo racional, com o seu progresso de pureza, junto e unido com seus irmãos, puros, limpos e perfeitos. E assim, Acabaram-se os sonhos da fase de animal racional. Acabaram-se as ilusões da fase de animal. E agora, tudo em ordem dentro da fase racional. Daí, prosseguindo os hinos e os cânticos em louvor a tudo que está se passando, e todos entrando em contato com seus irmãos, que são os do mundo racional, puros, limpos e perfeitos. Todos entrando em contato e a alegria emanando sobre esta união fraternal de paz, amor e fraternidade universal. Então, daí, tudo brilhando racionalmente, todos brilhando e chorando de emoção, satisfação e alegria racional, pela confraternização do mundo de matéria com o mundo racional. Tudo isso se dando muito naturalmente, por ser racional. E por tudo ser racional, é a razão de ser assim. Por tudo ser racional, todos vivendo unidos e juntos fraternalmente com o mundo racional. E assim sendo, a vida aí na matéria será uma vida racional. A Terra vivendo e virando um paraíso racional, e todos dentro desse paraíso vivendo como nunca viveram, por haver a confraternização racional dos dois mundos em um só. Um é racional, puro, limpo e perfeito, e o outro, racional, deformado. Então, na Terra, todos vivendo racionalmente, orientados pelos puros, limpos e perfeitos do mundo racional, por haver a confraternização do racional deformado com o racional puro, limpo e perfeito. Então, está feita a união dos dois mundos, o mundo racional dos puros, limpos e perfeitos com o mundo deformado racional. Então aí, o progresso é todo racional. E assim, todos vivendo racionalmente, felizes e contentes para o resto da vida. Vejam o ponto que alcançaram, o ponto mais alto da história da humanidade, a confraternização do mundo racional com o mundo deformado. E assim, vejam que, daqui para o futuro, todos viverão brilhantemente, racionalmente. E assim, ligados, unidos e coesos, os dois mundos em um só, por ter se dado a ligação, a união do mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos, com os habitantes do mundo deformado, que são os racionais deformados que estão dentro dessa deformação. Por isso, vejam que beleza! Alcançaram o último ponto da vida do encanto, por estarem ligados ao mundo racional, por estarem ligados à eternidade, e todos sendo orientados pelo mundo dos puros, limpos e perfeitos. Todos sendo orientados pelo mundo racional. Todos vendo o mundo racional e todos se vendo, vendo uns aos outros, conversando uns com os outros, conversando com o racional e com os puros, limpos e perfeitos do mundo racional, por estarem confraternizados na união dos dois mundos, a união do mundo racional com o mundo racional deformado ou racional degenerado. Vejam o ponto mais elevado, mais alcandorado que o aparelho racional alcançou. Então, aí, a orientação é só racional, e todos vivendo equilibrados, felizes e contentes por tudo dar certo na vida de todos, por tudo ser racional. A fase que aí está, a fase racional, a fase consciente, a fase de aparelho racional, é que está governando o mundo. E assim, vejam que mudança. Nunca sonharam, nunca pensaram, nunca imaginaram que iam chegar a um ponto tão elevado, tão culminante da união dos dois mundos, da confraternização racional dos puros, limpos e perfeitos, unidos, juntos e coesos com os habitantes da deformação racional. Esta é a coisa mais linda de todos os tempos. É a coisa mais importante de todos os tempos. É a colaboração do mundo racional, puro, limpo e perfeito, com o mundo racional deformado, que são os habitantes aí da Terra. Esta é a coisa mais linda, mais importante, mais elevada, mais alcandorada que ninguém nunca imaginou, ninguém nunca pensou que tal coisa, que tal acontecimento sucedesse. E assim, vejam que hoje, dentro da fase racional, os que estão lendo e cumprem com o dever de fazer propaganda já estão dentro do mundo racional. Agora, só falta os que vivem em falta consigo mesmos ler e reler. Ler e reler para se desenvolverem racionalmente e nascer em si mesmos a vidência racional. E com a vidência racional, vendo tudo quanto é de racional. Esta é a coisa mais importante da vida do ser humano. E assim, todos brilhando racionalmente por estar feita a união dos dois mundos em um só. Os dois mundos se tornando em um só por estarem unidos. O aparelho racional com os racionais puros, limpos e perfeitos. Vejam que maravilha das maravilhas será daqui para o futuro universalmente. Todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O racional deformado sendo orientado pelos racionais puros, limpos e perfeitos. E daí, tudo dando certo na vida de todos. A vida sendo consciente e positiva. O maior espetáculo universal de todos os tempos. É a notícia da confraternização do mundo racional com o aparelho racional. A união dos dois mundos em um só, unidos como se fossem um só. Que beleza! Que grandeza! O deformado unido aos puros, ligados aos puros. Os puros ligados ao racional deformado. E daí, a Terra sendo um verdadeiro paraíso racional, e todos vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida. Chegaram num ponto nunca esperado por ninguém. Nunca ninguém podia esperar semelhante coisa, e que hoje estão vendo no desenrolar do conhecimento. E assim, a vida chega hoje no seu maior pedestal de todos os tempos, o pedestal racional. A vida hoje chegou ao auge dos auges, ao auge racional, o racional deformado ligado à eternidade, ligado aos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, do mundo racional. Hoje se tornou tudo uma coisa só, um mundo só, a união dos dois mundos fraternalmente. Está aí a verdadeira fraternidade de paz e amor racional. Coisa nunca vista e pensada por ninguém. Hoje chegaram ao ponto máximo da vida. O ponto máximo é racional. Sempre foi racional. E assim, todos em festa, por se considerarem todos jubilados racionalmente. A emoção é grande, o delírio é muito maior. Festas por todos os lados, por todos os cantos, festejando o acontecimento, festejando a confraternização racional, festejando o júbilo do aparelho racional. Vejam que, com todas essas andanças, chegaram todos ao seu verdadeiro lugar no mundo racional. Hoje é uma coisa só, os dois mundos unidos em um só. E assim, agora é ler e reler para desenvolverem a vidência racional. Ler pouco custa mais a desenvolver a vidência racional. Tem que ter persistência na leitura, para que o desenvolvimento racional chegue à vidência racional. Hoje, todos unidos com seus irmãos do mundo racional. Todos vivendo como nunca viveram, por terem todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos racionalmente. E todos progredindo racionalmente, por a orientação ser toda racional. Tudo dando certo na vida de todos, porque chegaram no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Agora, vejam que linda passagem de uma fase para outra, da fase de animal racional para a fase racional, tão naturalmente. Porque o animal já não estava mais aguentando a vida dos desacertos, a vida cada vez mais penosa. E todos penando, cada qual de sua forma, cada qual do seu jeito, cada qual da sua maneira. Todos se queixando, satisfeitos às vezes de um lado e mal satisfeitos de outro. Então, todos sofrendo, todos agonizando, uns mais, outros menos, outros demais e outros ao ponto de não resistirem mais. O animal já não estava mais aguentando a vida de animal. Todos sofrendo, cada qual de sua maneira, de sua forma, do seu jeito, todos queixosos, todos vivendo amargurados. Então, o animal já não estava mais suportando a vida de animal. Queria encontrar outro rumo mais suave, mas não sabia como. Não sabia por onde começar. Estudavam muito para ficarem na mesma e muito pior ainda. E assim, a vida dos sobressaltos, a vida do sofrimento, a vida dos tormentos e dos aborrecimentos, das contrariedades, das preocupações e do esgotamento. Enfim, o animal já não estava mais suportando a situação que a vida impunha para viver. Então, muitos clamavam: onde vamos parar com tantos desacertos? Quanto mais se procura acertar, mais tudo por acertar. Então, o animal procurava meios e modos de encontrar uma solução mais amena, uma solução que correspondesse, uma solução que facilitasse, e sempre por encontrar. Por onde sanar todo esse estado de angústia do animal racional. Até que, enfim, o animal fica espantado e admirado quando ouve dizer: a fase de animal racional terminou. O animal está em liquidação, e a causa é a fase ter terminado, ter sido liquidada, porque acabou o seu tempo de duração. E hoje chega a fase racional, a fase que veio substituir a fase de animal. Então, o animal espantado, como sempre, e perguntando: o que é isto? Do que se trata? E pegando nos livros para ver o que é e como é, muitos dizendo: era isto que estava nos faltando, e é isto que está faltando a todos os outros. Por não procurarem entender, deixavam o livro para o lado, até que depois pegavam o livro e, procurando entender, então diziam a mesma coisa: era isto mesmo que eu queria, era isto mesmo que eu estava precisando. E assim vão todos conhecer o que procuravam, que é justamente o bem eterno, o bem de si mesmo e o bem de todos. Então, o animal, depois que conhece as coisas e deixa de lado, é que dá o valor e vê o valor que tem. Mas enquanto não conhece, não sabe o valor que tem e não se incomoda até que venha a conhecer e dizer: é verdade, quanto tempo eu perdi e hoje estou arrependido de não ter desfrutado. Com o maior tesouro nas mãos, botando para o lado, por fazer confusões que não existiam. Hoje, vejo que a confusão era de mim mesmo, o confuso era eu. E assim, agora, o animal deixando de ser animal para ser aparelho racional. Como animal, todos vivendo mal, e como aparelho racional, todos vivendo bem. A fase racional é a fase do bem eterno, é a fase da eternidade. Então, entrou para a fase racional, entrou para a eternidade. Mas muitos, descuidados consigo mesmos, outros vaidosos, depois de terem o maior tesouro nas mãos, jogaram para um canto, jogaram para um lado, para depois então se arrependerem e dizerem consigo mesmo: eu não passava de um idiota. Devia ler e reler muitas vezes para poder saber e entender, como agora estou entendendo. Mas é a mania do animal. O animal, quando não conhece, não quer saber. O animal só quer saber daquilo que conhece. É a mania do animal duvidar de tudo, desconfiar de tudo, ter medo de tudo. Isto é mesmo do animal, que por ser animal, tinha mesmo que proceder assim. Porque o animal, por não saber o porquê ele é um animal, então duvida de tudo. Não sabe por que ele é um animal. Não sabe o porquê do mundo em que vive. Então duvida de tudo, desconfia de tudo por ser um animal. O animal é assim mesmo. E assim, vejam como muitos tardaram em conhecer o que mais estavam precisando conhecer e saber. Depois que sabem e conhecem, então dizem: é verdade, quanto tempo perdido! E assim hoje, todos com o livro nas mãos, grandes, pequenos, ricos e pobres, todos com os livros nas mãos, que é o lenitivo, o bem-estar e o equilíbrio de todos. Hoje, todos querem os livros, todos à procura dos livros. Está conhecido e reconhecido que é o conhecimento que resolve a situação de todos. Então, todos querendo o livro, todos com o livro nas mãos. Daqui a pouquinho, o universo inteiro, todos com os livros nas mãos, tomando conhecimento do porquê do encanto, do porquê do sofrimento, da morte e de tudo, enfim. E assim, a humanidade, de um modo geral, com os livros nas mãos. E agora, a ligação dos dois mundos em um só. Tudo uma coisa só. O mundo racional, com os puros, limpos e perfeitos, ligado ao mundo da deformação racional, aos aparelhos racionais. Tudo uma coisa só. Os dois mundos em um só. Daí então, o pensamento legítimo racional, a inspiração legítima racional, a intuição legítima racional, a imaginação legítima racional. Tudo é racional. Daí, positivando-se o verdadeiro equilíbrio do ser humano, o equilíbrio legítimo racional. E tudo dando certo na vida de todos, por ser racional. A felicidade eterna, a confraternização legítima racional, e todos vivendo alegres, felizes e contentes para sempre, porque a vida continua no mundo racional. Na fase racional, ninguém morre, porque a vida continua no mundo racional. A vida, que é o corpo fluídico, sai da matéria e continua a vida no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí o término da vida provisória, o término do encanto, o término da deformação racional. Todos inspirados racionalmente e acabando esse inferno de fogo do qual julgavam serem filhos sem ser. Julgavam serem filhos do fogo porque não conheciam, não tinham conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Viviam aí dentro do fogo igual a outro animal qualquer, sem dar solução do porquê desse fogo de dia e fogo de noite. Viviam igual a bichos, que não sabiam o porquê que eram bichos. E de forma que, vivendo assim, à mercê do tempo, à mercê do vento, e sem saber o porquê do tempo, sem saber o porquê do vento, vivendo atordoados, porque não sabiam por que viviam assim. Então, viviam como um outro animal qualquer, desconfiado de tudo, com medo de tudo, e assim, desse jeito, agonizando sempre, agoniados sempre à procura do certo e sempre por encontrar o certo, sempre por acertar. Vivendo assim, com tantas contradições, duvidavam de tudo, por viverem na categoria de animal. Então, tinham mesmo que viver mal, porque o animal nada de certo conhecia, nada de certo sabia, e por isso vivia de aparências, de sonhos e ilusões, aventurando sempre em busca de melhoras e as pioras se multiplicando, chegando a ponto de dizer: quanto mais procuramos evitar os males, mais eles se multiplicam. Quanto mais procuramos acertar, sempre ficamos por acertar. E daí o desarranjo universal, a polêmica que nunca adiantou nada, e por isso as guerras, as brigas, sempre se multiplicaram. E assim perguntava um para o outro: onde está o direito? Ninguém sabia responder, ainda mais dizendo: se nós fôssemos direitos, não estávamos aqui sofrendo. Se nós fôssemos direitos, não éramos mortais. Por nós não sermos direitos, é que estamos aqui sofrendo. E por nós não sermos direitos, é que somos mortais.